Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Hoje, episódio muito especial sobre o filme Ataque dos Cães. Em inglês, The Power of the Dog. É filme da diretora Jane Campion, estrelando Benedict Cumberbatch. Possivelmente vai ser indicado ao Oscar de melhor ator por esse filme. Tem Kirsten Dunst, que eu também acho que merecia uma indicação, tá espetacular, maravilhosa. E com Jesse Plemons, nosso conhecido daquele filme Estou Pensando em Acabar com Tudo. E o Cody Smith, como é que é o nome dele todo? McPhee, o sobrenome. Cody Smith McPhee, como Peter. Então estamos aqui para falar desse filme. Ataque dos Cães é um título em português estranho, né? Parece um filme de terror, mas não é. É porque a citação da Bíblia foi traduzida como Ataque dos Cães, Power of the Dog. Então vamos falar sobre esse filme hoje. Temos aqui um convidado absolutamente especial, Cássio Magalhães, um amigão nosso, que está lá em Londres para falar com a gente especialmente para esse episódio. Cássio Magalhães, dá um oi para todo mundo. Oi, sou eu, Cássio, aqui de Londres. Acabei de ver o filme pela segunda vez. Fiz meu dever de casa, espero que eu possa colaborar com o podcast. Maravilha, brigadão. Gustavo Leal, dá um bom dia para todo mundo. Cássio Magalhães é muito engraçado de ouvir, né? É o Cássio. É isso que eu ia falar com o Diego hoje. Eu sempre falo com o Tom. Não, quando eu for famoso, eu não quero ser Cássio Magalhães. Eu quero ser Cássio, sou igual Madonna, Fergie, sei lá, é só um nome, né? Cássio, então, pronto. É. Daqui pra frente, só Cássio. André Vicente. Eu também quero ser conhecido só como André quando eu ficar famoso, igual... André. Só tem pouco André no Brasil, né? Na França, né? Tranquilo. Igor de Campos. Olá, bom dia, boa noite para todos. Eu posso ser conhecido como Igor de Campos. Eu não tenho pretensão de ser famoso, não, mas eu tenho aspirações aristocráticas, então assim, eu gosto que me chamem pelo meu nome, sobrenome ainda. Esse D ainda deixa a coisa ainda mais nobre. E o nosso querido, que tem realmente um único do nosso grupo, que tem um nome e sobrenome que já é conhecido mundialmente, já é uma celebridade, Felipe Sobreiro. E aí, pessoal, tudo bom? Esse filme eu assisti, vou falar primeiro das minhas impressões, vou começar comigo. Eu achei ele bom filme, belo filme, mas não é um filme assim muito divertido de se ver, né? É um filme que exige um pouco de paciência, né? Ele tem um ritmo um pouco lento, né? Mas é um ótimo filme, é um belo filme. Eu gostei muito das atuações e me surpreendeu bastante, né? Porque é um faroeste sem tiro, né? Sem armas. Nem sei se pode ser considerado um faroeste, né? Talvez é um drama sobre cowboys. É, nas internet tem muito site que classifica ele como western, né? Pois é, porque é um filme sobre rancheiros, né? Sobre cowboys, de verdade, né? Cowboy mesmo, que trabalha como cowboy, né? Que leva... Os vaqueiros. Vaqueiros, né? De verdade, né? Mas não tem... Mas tem duelos no filme, né? Tem um excelente duelo no filme, que é a minha cena favorita, né? Que é o duelo do piano contra o banjo, né? Que eu achei uma das grandes cenas de duelo, de tortura psicológica, né? Da história do cinema, talvez. Eu achei uma cena arrepiante. Aquela cena dela tentando treinar, tentando tocar a música no piano, né? Pra impressionar o governador, e o Benedict Cumberbatch tocando profissionalmente, perfeitamente no banjo, né? Pra humilhá-la. Assim, uma grande cena de humilhação, né? Eu acho que o Stan Dance nesse filme é a imagem perfeita da inadequação. Eu acho que ela conseguiu incorporar a inadequação totalmente, assim, muito bem. E inclusive, eles, o Benedict Cumberbatch e ela, decidiram fazer uma imersão no papel de verdade, né, durante as filmagens. Eles não se falaram durante as filmagens, né? Uma trivia do filme que eu li outro dia desses. Eles preferiram não ter contato, pra manter realmente a relação de inimizade total. Essa imagem genuína, né, mais autêntica. O que você achou do filme, Igor? Eu gostei desse filme. Eu achei um filme muito bonito também, assim, as imagens dele, assim tecnicamente falando, assim, acho que o que eu mais gostei do filme foi a trilha sonora do Johnny Greenwood, que é um dos favoritos meus. Ele já fez a trilha sonora do A Trama Fantasma, que a gente resenhou aqui no podcast. Bom, pra quem não sabe, o Johnny Greenwood, ele é um dos guitarristas da banda Radiohead, uma das minhas bandas favoritas, e agora que ele migrou pra esse trabalho de composição de trilhas sonoras, eu acho que, pelo menos assim, todos os filmes que eu assisti com trilha sonora dele, sabe, eu acho que a música se destaca muito, ela tem um papel muito importante. Foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, do filme. Claro, imagens bonitas, atores são ótimos, mas me chamou muita atenção da música, né? Assim, só pegando o gancho nisso que você falou do duelo entre o banjo e o piano. Ah, Diegão, eu gostei do filme, mas assim, eu tenho talvez assim, algum problema. Não sei se eu também não vou dizer, eu tenho um problema com os filmes da Jane Campion. Ela faz uns filmes muito bons, que são muito bonitos, mas ao mesmo tempo eles me passam... eu tenho duas impressões, assim, de todos os filmes dela que eu assisti até hoje. Que não são todos, né, obviamente, mas dos três filmes dela que eu assisti. Ela faz... parece que filmes, assim, sob medida para agradar um determinado tipo de público ou uma determinada parcela da crítica. Obviamente, assim, eu acredito que ela não faça filmes pensando na recepção crítica que eles vão ter, mas parece que tudo no filme é orquestrado de uma forma que vai agradar aquele público com certeza, sabe? Ou seja, ela não me parece assim, uma diretora que ela assume riscos, não sei, quer fazer alguma coisa diferente, foge um pouquinho dos temas. Não, ela tá sempre trabalhando com os mesmos temas, o mesmo tipo de ambientação, o mesmo tipo de personagem também. Então, assim, parece que ela encontrou o nicho dela e ela tá fazendo esses filmes, novamente, que são muito bons, né? Mas eles me passam essa impressão. E uma outra coisa que a gente estava comentando antes da gravação começar, é que, sim, eu vejo uns temas muito fortes, tem cenas muito boas, tem cenas muito bonitas no filme, mas, ao mesmo tempo, assim, não é um filme que me deu muito, muito insumo para pensamento, sabe? Apesar de ter gostado do filme, eu não sei se eu... É porque eu tenho esse hábito, né? Assim, quando eu gosto muito de filmes, eu reassisto, e assisto uma terceira vez, assisto uma quarta vez, e assisto 10 anos depois, 20 anos depois, né? Eu fico coletando impressões diferentes dos meus filmes favoritos. E esse é um filme que eu não sei se eu ficaria reassistindo ele, assim. Eu vejo temas muito bons, assim, eu vejo pano pra manga pra gente conversar, mas eu acho que ele é um filme um pouco limitado de ideias, ousaria dizer, não sei, vai que de repente a nossa conversa me faz mudar de ideia. Eu diria isso, eu também, eu não assistiria o filme de novo. Tanto é que eu assisti uma vez pro podcast, depois eu assisti algumas cenas só e pronto. André, você concorda comigo? Eu gostei de ver o filme, eu achei que eu tava revendo o piano, assim, eu achei bem, bem parecido, né, o clima, o piano que é o filme que a gente já analisou em um outro episódio, né, da mesma diretora. Eu acho interessante como ela constrói a tensão entre os personagens e como as coisas não são muito claras, inclusive para quem tá assistindo, né, você não entende muito bem a relação dos personagens no começo, entre os irmãos, por exemplo, né. Como ela constrói, por exemplo, sutilmente assim, a relação dos personagens com a própria sexualidade, né? Por meio dos objetos, né? Ela tem essa coisa dos objetos, sempre tomando esse lugar, né, para você interpretar. Né? No piano tem a questão do piano, a relação dos homens com o piano, etc. Da mulher com o piano também. Nesse tem, né, a relação dos homens com os objetos que estão em torno deles, né? No caso aí, os rancheiros, né, os animais, a roupa, né? Não, e tem os objetos de verdade, né? Tem o banjo, a corda, o banjo. Sempre tem isso, ela trabalha muito isso, né? A cela. A cela também, muito interessante. E o pente, né? Então ela é meio mestre nisso, né? Todos os objetos estão sempre falando, né? Então não tem muito diálogo. Tem diálogo, mas não é assim, não é inundado de diálogo. E as imagens, os objetos estão mandando mensagens o tempo todo pra gente, né? Então é um filme muito... talvez seja interessante rever o filme. Vocês falam, não vejo de novo, porque você começa a ver essa simbologia se descortinando se você vê o filme de novo, talvez. Mas enfim, agora, eu achei que o filme pecou em alguns pontos. Por exemplo, a virada da relação do Phil, né, que é o macho tóxico do filme, né? Vamos dizer assim. Que também ele tem essa coisa bem ambígua, né? De ser um masculino tóxico, ao mesmo tempo ele tem uma sensibilidade dele, né? A gente percebe que tem uma questão dele com a sexualidade, etc., que é bonito, interessante como ela trabalha isso. Mas o que eu achei estranho foi a virada do Phil, de repente, odiar a mulher e o filho dela e tomar a decisão de pegar o menino como o aprendiz dele, né? Eu vou transmitir aqui pra ele a masculinidade ou alguma coisa assim, ou vou ter uma relação com ele agora. Isso foi da água pro... mudou assim, meio de... da água pro vinho, sem muita explicação. Eu achei que não foi bem trabalhado isso. E eu achei que também deveria ter aprofundado mais o... Enfim, mas aí também ela teria... Às vezes ela queria ser mais fiel ao livro, eu não li o livro, o Felipe leu, talvez ele saiba. Mas eu achei que seria mais interessante se o menino tivesse demonstrado mais envolvimento emocional com o personagem do Phil, né? Teria sido mais dramático, assim, o filme. Ele realmente é um mistério, né? As intenções dele, né? Não dá pra saber mesmo. Então, de fato, pensando agora, talvez teria sido mais interessante, né? Um pouquinho mais índices na interpretação dele. As intenções de quem? Do Phil ou do menino? Do Peter, né? Dos dois, né? É difícil saber, né? Porque ela joga com isso, né? Então, eu curti. Eu acho que foi o único que leu o livro mesmo, né? Eu, antes da gente gravar, eu tava comentando, né? Que eu, por causa da natureza do meu trampo, eu tô migrando um pouco pra audiobook, né? Que ao longo da vida eu era muito de ler e tal, mas eu, tem uma hora que eu passo o dia inteiro no computador e tal, aí chega, vou deitar e tal. Se eu começar a querer ler livro mesmo, aí eu vou ler uma página e acabou, eu tô dormindo, né? Então o que eu faço é eu começo enquanto eu tô trabalhando, boto o audiobook e fico lá. Isso me permitiu ler esse livro, que é bem denso e tal, e que eu curti bastante. É um autor chamado Thomas Savage, que não é muito conhecido e tal, mas ele foi bem prolífico na metade do século, né? Passado. O livro é de 67, chama The Power of the Dog. A história, eu curti bastante do filme, que tudo que você precisa pegar tá lá no filme, no filme da Jane Campion. Inclusive, quando eu tava lendo, eu comecei a pegar assim, o que ela teria curtido do livro, né? Inclusive, tem uma cena que é muito mais comprida no livro, que tem uma dificuldade do cacete deles levarem o piano até a casa. Eu falei, caralho, isso tá muito em cima do... tipo, dificuldade em movimentar um piano. Tipo, opa, agora que eu tô interessado em pegar isso pra adaptar. Eu imaginei ela lendo lá. É incrível isso, é rapidinho te interrompendo. Que ela, segunda vez que num filme dela tem não só uma cena de transporte do piano, mas uma cena de um objeto enorme, imenso, de refinamento, erudição cultural, no meio de uma paisagem e de uma localidade selvagem, meio agrária, né? Mas essa é a metáfora fundamental dela, né, eu acho. A metáfora fundamental, que é a mesma coisa que acontece com o personagem do filme, né? Ele é aquele homem rancheiro bronco, mas ele tem um refinamento também, né? Levar a arte, a cultura lá do simbólica lá pro meio do nada é um troço super. É um trambolho, né? Uma coisa sem pé nem cabeça, né? E no piano, a motivação era da moça, né? Que ela que queria. Nesse aqui é o contrário, né? O George, que é o marido lá, quer que ela toque e ela, a última coisa no mundo que ela quer é tocar, porque era um hobby, uma coisa passageira, que ela não. Ela tocava nos filmes, né, para acompanhar, e não era uma arte elevada, essa coisa do grande piano e tal. Mas, voltando à minha impressão em geral, né, eu curti bastante, e realmente, né, vocês assistindo e dizem, nossa, é filme lento, blá blá blá, para mim foi uma versão super condensada. O livro tem quantas páginas, Felipe? Eu não sei, eu sei, é tipo de 12 horas de audiobook. Dizem que tem mais 700 demorei, páginas o livro, né? Demorei é um umas duas semanas, assim, ouvindo um pouco de cada dia e tal, que também não é assim, non-stop, né? Eu ouvi, parava e tal. Então tem muito. Vocês estavam falando, né? A motivação do menino e do Phil, o rancheiro, né? Que tem essa dupla. Pro pessoal que não viu o filme, que eu imagino que todo mundo viu, que é um filme Netflix e tal, é uma luta de poder entre dois irmãos que controlam uma fazenda, né? Tem um mais simpático com uma mulher, que é o George, que quebra, né, esse equilíbrio que tem entre os dois irmãos fazendeiros, né? E o Phil, que é o Benedict Cumberbatch, é um cara super rústico e grosseiro e tal. Mas no livro fica bem mais especificado isso. Ele, entre os dois, ele é o erudito, né? É o George, que é o irmão mais ignorante dos dois, que tem uma aparência de ser o mais de classe alta, né? Se veste melhor, tem a roupa mais cara, mas ele é o mais ignorante da dupla. O Phil, que é o Benedict no filme, que é super capial aparentemente, né? Mas ele foi para a faculdade, ele lê filosofia, ele lê os clássicos, ele toma banho uma vez por mês, não corre lá escondido. Então, tem essa relação meio oposta entre os irmãos, né? O que aparenta ser o mais de classe alta, na verdade, é um pouco mais na sombra do outro. E o que é o que você jura que é tipo um peão lá da fazenda, é o que controla os dois. Aí entra essa mulher na jogada e desequilibra. E o cara odeia porque o Phil detesta ela porque ele jura que ela tá lá pela grana do irmão, né? Mas também porque ela tá lá desestruturando aquela estabilidade que eles tinham, né? Inclusive, eles dormiam no mesmo quarto e tal. Era uma coisa super em equilíbrio, né? A relação dos dois irmãos. Que ela entrou lá e acabou com aquilo. Por isso que, mais do que por achar que ela é uma aproveitadora, ele odeia, né? A presença dela lá. E ela tá lá tentando aprender piano e ele tá lá sabotando. E no livro fica bem claro, ele quer usar o guri para atacar ela. Porque ele descobre que ela tá bebendo, que ela tá instável, que ela tá insegura. E ela se apoia muito no filho. Então ele diz, eu vou pegar através dele, vai ser uma outra... Eu vou tentar erudir a relação dela com ele, me puxando ele pro meu lado, né? É mais um golpe, né? O filho dela vai ficar amigo do inimigo, né? Vamos dizer exatamente. Assim. No filme é bem mais ambíguo, que é um dos valores da Jane Campion até, né? Você não sabe exatamente a motivação e tal. No livro é bem mais óbvio, né? Minha impressão é positiva. Gostei. E se você curtiu o filme, eu recomendo que procure o livro, que é muito bem, é muito, muito legal, muito bem escrito. Eu realmente vi isso, lendo sobre o filme, né, na internet, e todo mundo, quem menciona o livro sempre fala isso, né, que o livro é um livro meio desconhecido, mas que ele merecia mais atenção, por ser um excelente livro. Underrated. Underrated, exatamente. Cássio assistiu o filme duas vezes, né? E a primeira vez você não gostou muito, né? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi. É, quando o Igor começou a falar do filme, da impressão dele, eu falei, nossa, foi exatamente o que eu pensei. Assim, era essa, parecia que ela tava, a diretora tava fazendo uma coisa assim, meio, eu quero fazer um filme arte, né, artístico. Aí eu tava assim, com uma impressão meio assim, isso é meio forçado, né? Não tá descendo bem, eu ficava vendo assim meio com uma certa resistência. Apesar do que eu achava, quando tinha cenas de paisagem, a luz, a fotografia é impecável, né? Eu ficava assim olhando, nossa, isso, que lugar bonito. Mas eu tinha assim, um pouco essa resistência, que eu tava achando que ele era assim meio pretensioso, meio querendo ser muito artístico. E também fiquei com, quando terminou o filme, fiquei com um pouco a impressão do Igor também de que depois eu não fico, o filme não ficou na minha cabeça, não fiquei pensando no filme, assim, tipo, ficar lembrando falas, ou ficar assim, nossa, mas realmente aquilo foi chocante. Foi meio que assim, foi uma experiência boa e passou. Mas aí depois eu fiquei conversando um pouco com o Diego, assim, rapidinho, antes do podcast. Aí ele falou algumas coisas do filme, eu falei assim, nossa, será que eu devia ter prestado mais atenção no filme, acho que eu perdi, acho que o filme é um pouco mais, sei lá, profundo, mais interessante do que eu tô dando corda pro filme. Eu falei, vou ver de novo. E quando eu vi da segunda vez, eu gostei mais, achei mais... É quase assim, uma meditação, assim, você, tipo, você senta e você olha assim, aí... Imagine que você está nessas lindas montanhas, e você fica assim olhando e relaxando vendo aquelas imagens. Eu achei que também tem umas coisas muito, não sei se vocês conhecem esse termo ASMR, que é aquele negócio de fazer os barulhos assim, de ficar, tem hora que ele está cortando, o cara está cortando, fazendo a flor, né? Tem várias coisas que ficava assim, ah, isso é tão ASMR, que relaxante. Eu acho que o filme tem uma estética que deleita assim, a visão, né? Ele satisfaz assim, o prazer visual, né? Eu acho que a gente tem que explicar em português o que é ASMR. Ah, então, ASMR é uma sigla inventada por alguém da internet, que significa Autonomous Meridian Sensory Response, é resposta sensorial meridiano autônoma, que é teoricamente essa sensação eufórica que você sente ao ouvir sons relaxantes, calmos. Aí tem vários vídeos na internet da pessoa assim, pega alguma coisa assim e fica rapping, ou fica assim no teclado. Ou mexendo no pente, né? Que nem tem no filme, né? Pode ser. Ele não mexeu no pente. Eu acho que ele cortando a flor é bem essa, mas que é bem... Assim, é bem barulho, é bem relaxante. Na hora que o fio castra também os bois, né? Até nessas horas a gente relaxa. Não, porque lá o barulho é muito alto. É uma ASMR. ASMR tem que ser barulhos calmos, assim. Role-playing. Mas isso é interessante no filme, porque tem cenas que em princípio provocariam muita tensão visual em quem tá assistindo. Essa cena que ele castra o boi com as mãos nuas, assim, né? E corta e puxa. Não é uma cena que causa nojo, né? Essa diretora, ela pega cenas que poderiam ser mais abrasivas, assim, e você vê a delicadeza da cena. É interessante isso. Mas diz que comparado com o livro é delicado, né? Porque no livro, depois de castrar, parece que ele joga na fogueira e o testículo estoura que nem uma pipoca, assim. Então, pelo menos ela poupou a gente dessa... Você leu só essa parte do livro? Não, eu fiquei muito afim de ler o livro porque eu li um review dizendo que comparando ele com o Stoner, que é talvez o meu livro favorito, né? Como um clássico que foi esquecido na época, assim, né? Que não teve a repercussão, que foi um sucesso de crítica, mas que não foi sucesso de público, não ficou popular. Stoner, de um autor chamado John Williams, né, Gustavo? Isso, exato. Que é também é o mesmo caso, né? Um livro que ficou meio esquecido e tal. Eu não consegui ler o livro porque é isso, é um catatau, assim, o livro é grande. Mas eu fiquei curioso porque eu concordo plenamente com o que todo mundo tá falando, né? Eu acho que ficou um pouco apressado o filme, assim. O que o André, o Igor, eu acho que o Cássio concordou também. Por exemplo, o Cumberbatch, que tá todo mundo falando que ele tá fantástico e tal, eu não consegui achar ele fantástico, porque é muito difícil você associar ele com esse brucutu. Agora, eu conseguiria perfeitamente ver ele como um intelectual fazendo um papel de brucutu ali. Ele combinaria perfeitamente. Eu acho que é por isso que ela pegou ele, né? É, eu também acho. Porque a associação que você tem dele é que que é um cara inglês, né? Ele tem uma vibe aristocrática, ou, né? Que não combina com um peão. Ele parece um elfo, né? É, ele até a cara dele não bate com aquela figura do cara que trabalha lá com a boiada. Até a postura dele, né? Ele tá andando, parece um boneco de Toy Story, né? Com aquelas calças de cowboy e tal. Mas ela não constrói. Se ela tivesse construído antes, no meio do filme ela larga aquele negócio do Yale lá. E tem aquela piadinha do se ele grita com as vacas em grego, não sei o quê. Mas ela não constrói isso. Ele não aparece lendo um livro de filosofia, ele não comenta nada. Em nenhum momento, né, isso fica jogado. Do mesmo jeito que a virada dele pra começar a ir atrás do menino. Apesar que isso até que tem uma troca de olhares, assim, dá pra você entender que ele tá pegando, começando a dar atenção pro menino pra mãe ficar com ciúme e tal. É, ele vê um pouco dele no menino também, eu acho, né? Não, e aí, e isso pelo menos você consegue pegar, assim, nos olhares, na cena do filme. Mas eu acho que tem muita coisa que ela devia ter... que tinha que mostrar. Essa parte dele ser um intelectual, ela tinha que ter mostrado. Não bastava colocar o governador pra falar, entendeu? Acho que só o governador ter falado não funcionou. Mas aí eu acho que o livro deve construir isso bem melhor. Fiquei curioso de ler o livro por isso. Um filme que me lembrou muito a vibe do livro é o Sangue Negro, né? Do P.T. Anderson. Que, por coincidência, tem a trilha do Johnny Greenwood também. E essa coisa, né? Um cara, assim, completamente... quase um homem das cavernas e tal. Só que no livro, a diferença desse outro filme, você começa a ver que não é essa brutidão toda, né? Que tem um conteúdo lá, inclusive além de todo mundo ao redor dele. É mais do que ser um mero, tipo, um cara grotesco e grosseiro e tal. Ele é um cara excêntrico, né? Ele entende completamente esse meio dele e ele está lá envolvido, né? Nesse trabalho de fazenda e tal. Só que ele vai pra casa dele e ele fica lá tocando e tal. Mas ele é visto como um cara excêntrico, né? As pessoas meio que não chegam muito perto. Aquela relação do governador que o irmão George, que é o administrador da fazenda, ele meio que força para introduzir a mulher dele na sociedade, né? É, fica bem claro que ele nunca ia nem aparecer, independentemente de tomar banho ou não, de se vestir ou não, que é uma coisa muito aquém do interesse dele, né? Enquanto que o George não, ele quer ser parte da sociedade, ele quer aquela aceitação. O cara tá completamente alheio, o Phil. É uma figura interessante, eu achei. Igão, você ia falar? Eu só ia fazer um paralelo aqui com a literatura. Eu acho que a cultura norte-americana é um pouco fascinada com esse tipo de personagem, assim, do ponto de vista literário, né? Esse filme é baseado no livro do Thomas Savage, né? O Tom Savage, né, o autor. Eu lembrei um pouco de um personagem de um livro que eu li há muitos anos atrás, é o Lobo do Mar, do Jack London, né? Tem o Wolf Larsen, que é basicamente o Phil, sabe? É um cara, é um marinheiro, né? Um capitão de um navio que eu acho que caça focas. E ele é um cara totalmente embrutecido pela realidade da vida no mar. Mas quando você conhece ele mais a fundo, é um cara que já leu os clássicos, ele conhece literatura grega, já leu Homero, ele fala grego, ele conhece a filosofia. Então ele tem esses dois lados, né, o que dá uma riqueza, uma ambiguidade muito grande pro personagem. Ele é extremamente cruel também, assim como o Feu. Ele é manipulador. Né, também. Ele é fisicamente um brucutu, né, assim, um puta do homem, assim, da forma como ele é descrito pelo Jack London no romance. E ele é um erudito, ele é altamente culto. Né, e ele usa toda essa ferramenta de. Toda a articulação verbal que ele conseguiu ao longo de anos de estudo e de leitura, né, para poder levar a cabo os planos maquiavélicos dele no livro. Sabe? Então eu acho que, de repente, talvez seja um trope, assim, esses personagens. Pra imaginar que, talvez, assim, pensando na cultura popular, né, o próprio Hannibal Lecter, né, do Thomas Harris, né, dos livros do Thomas Harris, ele é um pouco assim. Sabe? Ele é um homem culto, erudito, mas que tem uma faceta absolutamente selvagem e brutal e cruel e rude. Então, né, é um personagem bem interessante. Só antes do Diego introduzir os pontos, só uma triviazinha que o Cássio falou, todo mundo falou dos cenários e tal. O filme foi gravado na Nova Zelândia, na verdade. É, mas assim, fica perfeito, né? Fica seamless, né? Fica sem costura, né? Dá para perceber, ninguém saberia que era na Nova Zelândia, né? Engana bem que é a Montana, né? O estado de Montana, né, nos Estados Unidos. Achei muito bem feito. Eu queria comentar o seguinte, né? A gente está falando agora mais profundamente sobre o personagem do Phil. A gente podia falar, se deter um pouco mais sobre ele, né? Que eu acho que ele é um ponto central, o foco, né? O coração do filme é o personagem do Phil Burbank. A maneira que eu vejo ele um pouco, né? Porque ele, além de ser um personagem, de conter essa contradição, né? Do personagem machão, embrutecido, né? Ele também é muito cruel. Né? Ele também pode ser visto como um monstro, assim, né? Ele manipulativo, como o Igor falou. E aí eu fico pensando assim, e o filme, a partir da metade dele, né, vai mostrando que ele tem uma questão muito profunda com a sexualidade dele, que é uma sexualidade que ele teve que reprimir completamente. E aí eu entendi, né, não sei se eu estou certo, não sei se foi a intenção do autor ou da Jane Campion, né, eu entendi que ele construiu esse personagem para o público, né, para o mundo, né, esse personagem macho, masculino. Né, ele pegou vários índices da masculinidade, do que é conhecido geralmente como masculino, né, o jeito de falar, ele é o líder, né, daquela equipe de rancheiros, né, a sujeira, né, ele não toma banho, ele decidiu rejeitar tudo que significa, né, todos os significantes de refinamento, né, e de erudição, de que tudo que pode levar alguém a pensar que ele tem algum elemento feminino nele, ele deletou isso completamente, tentou deletar, escondeu isso totalmente. Então ele parece que é um personagem cindido, né, ele mostra para o mundo uma personalidade que ele construiu, que não é realmente quem ele é, espontâneo, autêntico. O que vocês acham disso? Vocês acham que o ato de repressão sexual que um se impõe, ele é capaz de criar um monstro? Você acha que, se ele tivesse, por exemplo, se ele pudesse ter sido gay desde o início, será que ele seria um monstro? Ou isso não depende? Bom, é engraçado você estar falando isso, né? E você usa justamente essa metáfora do monstro, né? Eu tô terminando de ler agora. Até tinha comentado com o André esses dias, né? Quer dizer, esses dias, né? Já tem um tempo. Mas eu finalmente tô terminando de ler agora, assim, American Nightmare, que é um dos clássicos da crítica de cinema britânico, é Robin Wood, crítico de cinema, que escreveu, em que ele faz uma análise sociológica e um pouco psicanalítica a respeito dos filmes de horror norte-americanos de meados dos anos 70 até o meados dos anos 80. E assim, basicamente, Diego, você trouxe à tona aqui a tese dele, assim, sabe? O que cria monstros, o que causa um monstro, assim, da forma como a gente é a grande repressão sexual, é a sociedade puritana, é a sociedade vitoriana do final do século XIX que criou, né, Frankenstein, quer dizer, Frankenstein vem de antes, né, mas assim, que trouxe à tona tantos fantasmas e vampiros e a sociedade puritana também, ou pelo menos os resquícios da sociedade puritana, o puritanismo, né, dos norte-americanos do começo do século XX também trouxe à tona todas aquelas fantasmagorias do H.P. Lovecraft, e isso aparece no filme de horror também. Então, assim, eu acho que é uma comparação bem, né, sim, a repressão sexual cria monstros, né, assim. Polemizar, então, a partir dessa questão que o Diego colocou. Eu acho como questão válida, mas ela pressupõe uma coisa que eu discordo, que é, e que talvez tenha no filme isso, que é a questão da sexualidade. Porque essa pergunta confunde ser gay com ser feminino. Por exemplo, no caso do Quem é mais gay, o Phil ou o filho da... da inimiga dele, né? Esqueci o nome da personagem. Essa pergunta nem faz sentido, né? Não, exatamente. Então, porque... Exatamente. Então, porque na verdade, a gente fala assim... Ah, ele é cruel porque ele foi reprimido sexualmente. Primeiro que o filme não fala que ele foi reprimido sexualmente, né? Ele teve... Inclusive, sugere que ele teve uma relação amorosa que se concretizou com esse o Bronco, né? Bronco Henry. Que é o cara que ensinou ele, que transmitiu, inclusive, a masculinidade daquele ambiente pra ele. Né? O cara que ensinou ele a cavalgar, ensinou as habilidades, etc. Que geralmente associadas com o masculino. Como ser um vaqueiro. Como ser um vaqueiro. Ou seja, na verdade, muito do... agora não, o menino não. O menino ele tem aquela coisa de ser bem delicado, feminino, né? Ele tem esses sinais que geralmente estão associados ao feminino. Agora, e o menino, ele não tem problema com isso, né? Inclusive, quando ele sofre bullying, né? As pessoas falam, faggot, xingam ele. Ele fica de boa, né? Ele nem se constrange. Ele se constrange muito mais pelos comentários do Phil do que qualquer outra coisa, né? Que sugere, inclusive, que ele tem um afeto pelo Phil, né? Apesar do Phil parecer ser o cruel da história. Que, inclusive, no livro é literal isso aí. Essa hora que o Phil... Você segue o pensamento dele vendo o menino dizendo, eu vou usar ele como uma arma pra me livrar completamente dessa mulher, né? E essa cena tem no livro. Ele vai andando e todos os peões ficam assobiando e zoando ele. E ele nem olha. Ele vê uma coisa lá, é um pássaro, que ele é um menino com uma cabeça científica, né? Tá lá analisando, pensando alguma coisa e volta. E ele volta pelo mesmo lugar onde ele tinha ido. E isso o filme deixa bem claro, né? Que a câmera acompanha ele e depois volta. E na volta já ninguém tá falando nada e tal. É uma maneira de simplificar o que no livro o cara diz, caraca, né? Se ele fosse um cara, um covarde, um medíocre, né? Ele teria voltado, se escondido, corrido para outro lado. Mas ele não tá nem aí. Ele respeitou muito o menino nessa hora, né? Então, ele contrapõe o personagem do Phil porque ele assume uma feminilidade extrema, né? Ele quem? Mas aí que tá, o garoto, né? Peter, né? E supostamente, aí tocando nesse ponto da sua pergunta, o Phil ele não assumiria esses sinais femininos, né? Bom, as insígnias do feminino que poderiam falar, ah, ele é gay, não é. Mas na verdade, ser gay ou não, ser não tem nada a ver com você ser feminino ou não, né? Porque a sua pergunta pressupõe que, ah, então gay tem que ser feminino e não. Não, eu perguntei tudo do ponto de vista do Phil, não do meu. Pensando na cabeça do Phil, tentando ver o mundo como ele vê. Não, então, na cabeça do Phil, na minha opinião, por exemplo, assim, o que é o ser gay do Phil, na minha opinião? É que ele tem uma admiração extrema pelo masculino. Do masculino mais tosco, do vaqueiro, etc. O cara que, sabe, que tem habilidades manuais, ensinou ele a cavalgar, etc. Inclusive, o corpo masculino musculoso, né? Que não é o do menino. O menino não tem um músculo no corpo, né? E você vê as revistas do Bronco, né? Que ele acha nos pertences íntimos do Phil, naquela hora que ele invade o que seria o santuário do Phil, tem revistas de halterofilismo, etc. E tem uma fala muito boa nessas revistas, nessa hora. Eu acho que tem uma fala que resume a cabeça do Phil nessas revistas que o menino encontra. Além de ver as fotos dos caras e tal, tem uma fala escrita lá, eu não lembro agora, mas alguma coisa assim como... Você tem obrigação de acabar com a fraqueza, alguma coisa assim, ó. A fraqueza é uma doença, tem alguma coisa nesse sentido de que ser fraco é ruim, é um tipo um slogan que tá escrito literalmente na revista lá, que eu acho que é um resumo da cabeça dele, né? Para ele o problema não tem nada, é puramente da aparência, né? Da força, você tem que acabar com a fraqueza. Então, inclusive, quando o Phil se interessa pelo garoto, ele se interessa como o que esse garoto vai virar. Eu posso ensinar ele a ser homem, vamos dizer assim. E eu vou admirá-lo por causa disso. Tanto que, qual que é a questão do Phil? Como vocês falam que ele é cruel? Ele é cruel com a mulher. Então, a mulher e a fragilidade e a sensibilidade, para ele, não tem interesse. Ele gosta do masculino nesse sentido mais tradicional, assim. Então, tem vários tipos de sexualidade gay no filme, se for pensar nesse sentido. Não é tão simples assim, né? É puramente de performance o problema para ele, né? Pro Phil, quando ele vê que o menino trabalha com flores e tal, essa coisa performática que não bate com o que ele espera que os peões ao redor dele, nesse mundo de elite, sejam, né? É inaceitável. É só isso o problema, né? É a aparência. A força que o Peter aparenta é uma força que o Phil não entende como força. Uhum. Exatamente. Eventualmente, mas pro final do filme, ele começa a entender, né? Que tem um potencial lá e tal. Cássio. Ah, é legal ouvir essas interpretações de vocês, dos personagens. Porque quando eu vi da primeira vez, eu fiquei pensando um pouco será que ela está tentando passar essa imagem de que ai, tudo isso que o Phil faz, é toda essa amargura dele, essa maldade, sei lá, é por causa só dessa repressão sexual, mas aí depois, vendo pela segunda vez, eu falei, não é isso, acho, eu acho que ela é parte da amargura dele, do jeito que ele trata a mulher, é tipo isso que eu tava falando, do feminino, da fragilidade atacar, e acho que pode ter alguma coisa a ver com a repressão dele, de reprimir o próprio lado dele, feminino. Mas eu achei interessante também que, no final das contas, o que eu achei que ia ser, que a interpretação seria ele é mal desse jeito porque foi reprimido, foi meio que colocado, virou ao contrário quando você vê que no final do filme a pessoa que talvez assim, mais faz a coisa mais monstruosa é o menino que é totalmente liberado, assim, ele... E tanto quando eu tava vendo com o Tom agora no final, e que ele ficou meio assim, não, mas como assim? O que aconteceu nessa essa parte da corda do Antrax? Não, então, o menino matou ele. Meu Deus, que horror! Assim, tipo, o choque do menino, que é todo assim, não, tô de boa, me chama de fega, tô aqui, tô tranquilo, matando as pessoas com Antrax, de boa. Né? É, porque a maior atrocidade do filme foi o homicídio no final. Que né? É da pessoa que não foi reprimida. Não tava nem aí pra ele poderia, cara, esse cara vai ser o meu mentor, vai ser o homem que vai transmitir pra mim uma questão da masculinidade, etc, e eu posso ter uma relação amorosa com ele, né, inclusive a gente acha que no filme vai acontecer isso em determinado momento, né. Eu achei legal, não sei se no livro, deve ser do livro também, mas no filme ficou muito bom, porque a maneira como ele tá fazendo isso no filme, de tentar ser o Bronco do Peter, né, inclusive ele fala que ele tem a idade que o Bronco tinha e o Peter tem a idade que ele tinha, e você imagina que ele devia ser como o Peter, talvez, né, assim, magrinho, com pretensões intelectuais e tal. Mas a maneira que ele vai fazer essa transmissão é que ele tá fazendo uma corda, né? Então, o tempo todo que ele tá fazendo aquela corda, você tá sendo lembrado que o pai do Peter se enforcou, né? Morreu enforcado. Então, tem esse simbolismo também, assim, né? O Peter rejeita a corda. Tanto que no final, você vê ele sentando na cama com a corda. Eu ainda pensei, pô, será que esse miserável vai se enforcar agora? E aí ele pega a corda e joga pra baixo da cama. Tipo assim, não aceito essa sua transmissão. Eu resolvo, eu decido o que é que eu quero ser. Eu não aceito essa transmissão. Ele rejeita. É uma coisa importantíssima isso que o Gustavo está falando, a gente lembrar do início do filme. No início do filme tem uma breve narração em off do menino, do Peter, falando sobre a mãe, falando que entregando a principal motivação dele. Eu vou salvar. Que ele que tem a obrigação de proteger ela. Ah, né? Eu vou protegê-la, assim. Eu vou salvar minha mãe. I'm going to save her. Ele fala isso claramente. Ele fala, what kind of man would I be if I didn't save my mom? Enquanto a gente está conversando aqui, eu fui na Netflix, eu botei no mudo e naveguei até o ponto do filme que eu queria. Quando o menino encontra as revistas de autorofilismo, na capa está escrito o que eu acho que é tipo o motto do filme. Escrito, a fraqueza é um crime. Weakness is a crime. Eu acho que isso explica a cabeça dele. Eu acho que é mais por esse lado. A fraqueza que ele percebe nela, que ele percebe no irmão, no menino inicialmente. Depois ele vê que o menino não é tão fraco quanto ele achava. Aí ele começa a aceitar, não apenas como uma ferramenta para atacar a mulher, mas ele realmente vê o menino com um potencial de sair da fraqueza, né? Eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouco a cabeça do Phil, além de que ele é um cara cruel, etc, né? O Diego, ele tinha feito uma pergunta a respeito da repressão, e depois foi aventado isso, assim, não, mas não há repressão. Porque, por exemplo, o personagem do Phil, ele pôde, né, externalizar o afeto dele com o Bron, com o Henry. Eu tenho tanta certeza quanto isso. Então quer dizer que essa relação, que muito provavelmente foi uma relação vivida entre quatro paredes apenas, não foi uma relação que foi pública em nenhum momento, uma relação de mentor e tutelado, que foi altamente segredada e isso não é aberto para ninguém. Assim, você tem hints disso, né? Assim, dicas de que isso pode ter acontecido através de algumas falas do próprio Phil. Ou seja, há todo um segredo em torno disso, justamente porque a gente está falando de uma história que se passa em 1925, e até onde eu sei, eu sou muito ignorante assim, da cultura norte-americana nesse sentido, mas assim, até onde eu sei, assim, 1925, ainda mais no estado de Montana, eu imagino que os homossexuais eles não podiam viver abertamente as relações dele nessas circunstâncias, ainda mais nesse período histórico. Então dizer que então não havia repressão porque eles se amaram e se amaram escondidinho, mas se amaram, então portanto não houve repressão. Acho que não sei. Mas eu acho que o que o André falou não é nem tanto isso. É tipo assim, mesmo que ele tivesse a oportunidade de viver abertamente, o que o André, pelo se eu entendi bem, ele estava ampliando. Não é só uma questão de viver ou não viver a sexualidade, é uma questão da imagem do que é do masculino, do que é ser homem. E eu acho que isso deve continuar existindo, mesmo, enfim, você sendo abertamente gay ou não sendo, essa questão do que é ser homem, inclui do que é ser gay ou não ser, tipo, todo mundo tem essa questão. Eu acho que essa questão do masculino é mais forte, entendeu? Esse negócio que o Felipe falou do livro, quer dizer, eu não posso ser fraco, e ao mesmo tempo o menino tá dizendo, ah, não, ser homem é defender a minha mãe. Então, no fim das contas, o menino é mais homem do que o Phil, né? Ele mata o Phil. No duelo western lá do faroeste, o menino é o tampa de crush, né? O menino matou, salvou a mãe e matou o inimigo. Então, assim, eu acho que uma questão interessante do filme, mais interessante do que a questão da sexualidade só, que é interessante também, mas mais interessante é isso. Como você pega um menino que não aceita essa transmissão da masculinidade, cowboy, não sei o quê, no fim das contas é o mais macho, né? É o que resolve a questão, que não fica sofrendo e nem não sei o quê. Na verdade, historicamente, se eu pensar, eu tô lembrando aqui de um comentário de um crítico literário que estudou, que era biógrafo do Oscar Wilde, por exemplo. Eu achei interessante uma observação que ele fez. Ele fala assim, o que o Oscar Wilde, pra quem não sabe, ele foi condenado e preso, porque ele teve uma relação com o filho de um nobre, né? E aí o biógrafo fala assim, o erro do Oscar Wilde, nesse caso, foi ter ostentado a relação dele. Porque naquela época era aceito relações homossexuais, mas se elas fossem, vamos dizer assim, não ostensivas. Então, as pessoas sabiam que o Oscar Wilde era gay, tinha relação com o garoto, etc. Mas aquilo só virou um problema quando, vamos dizer assim, ultrapassou, transgrediu um limite social que era, isso tá... Vive isso daí, mas não joga na cara do pai do menino, etc, entendeu? Então, historicamente, as relações homossexuais virem à tona, serem legalizadas, serem ostensivas sem problema, isso é uma coisa hiper recente na história, né? Então, vamos dizer assim, senão a gente falaria que sim, então sempre as pessoas, sempre os homossexuais eram cruéis porque eram reprimidos pela sociedade, não é? Por isso que eu acho que é simplificar demais o personagem do Phil. Falar que é isso, ela é cruel porque ele tinha que reprimir. A gente nem sabe se ele reprimiu, inclusive o filme mostra, né? Mostra vamos dizer assim, os empregados da fazenda tomando banho nus uns com os outros, brincando. Então tem um homoerotismo no filme muito presente, inclusive. A gente não sabe se ali tinha uma repressão horrorosa à homossexualidade, por exemplo. Isso não está evidente no filme, né? Engraçado, eu achei isso o contrário. Eu achei essa parte dele ver o pessoal tomando banho, assim, pelado e tal, um pouco da assim, eu acho que não seria da repressão que estava sendo imposta nele, mas que talvez que ele mesmo impusesse nele mesmo, porque ele tem hora que tem o pessoal todo, assim, pelado lá, dançando na água, aí ele passa de cavalo, assim, aí ele meio que olha, assim, provavelmente, assim, com interesse, mas ele, não, vou olhar para lá, porque... Eu tenho que me controlar, não posso... Ele não pode demonstrar isso, né? Ele não pode demonstrar. Deixa eu só falar, então. Vou perguntar uma coisa nesse sentido. Porque o Phil, ele é uma pessoa que não se permite festejar, sentir alegria. Uma pessoa assim, altamente deprimida. Toda vez que tem uma festa ao lado dele, o início do filme é bem forte nisso, quando eles estão jantando na casa da Rose, né? Antes dele se casar, do George e da Rose se casarem. Né? E ele não se permite sorrir. Ele é um homem que não sorri. Que não se permite alegria, que não se permite levity. Como é que fala isso em português? Leveza, não? Que não tem, não se permite. Ele tá sempre pesado, sempre triste, sempre sério, sempre concentrado, sisudo. E isso meio que assim, não é possível, não é uma característica natural de uma, sabe? Isso é consequência de algo. É um esforço constante dele, né? É um esforço constante. De ficar nesse estado, né? O autor do livro, o Thomas, Thomas Savage, ele foi casado por décadas com a mulher e teve um caso de décadas com um autor de um livro infantil, entendeu? Então ele era um... essa história não é distante para ele, assim. Ele viveu isso. Ele por décadas, todo mundo sabia que ele era casado, foi casado a vida toda, mas por décadas ele teve um caso com esse autor de livro infantil que eu não lembro o nome. Então, eu ia perguntar... Exatamente. Então, eu ia perguntar... Isso é uma coisa muito forte no filme, né? Esse tema da repressão. Eu concordo com o André, que eu acho que fazer uma causa e consequência simples, né? Ele se reprimiu, então ele virou um monstro. É muito simplista, com certeza. Mas eu queria saber, assim, especialmente do Cássio, né? Mas de todo mundo também. Essa questão, assim, como é que você vive numa... Você tá numa sociedade que você se obriga a se reprimir. Porque você não tem ainda a... Você se vê numa fase da vida que você não ainda... Por exemplo, um jovem, né? Pensando num jovem, até hoje, né? Um jovem de 13 anos, por exemplo, 14 anos, que sabe que é gay, né? Mas ele não se vê possibilitado a abrir para todo mundo, né? Sair do armário e ser gay abertamente e ainda ser feliz e ser aceito e ser amado do mesmo jeito, né? Isso, o fato de você ter que se reprimir nesse sentido, né? Ou sentir que precisa reprimir a sexualidade nesse sentido. Isso é uma... Como é que se fala? É um movimento que tem o potencial de levar a pessoa a ter esse comportamento no futuro deprimido e cruel. O que vocês acham disso? O André falou, olha, a gente não pode generalizar porque senão todos os gays que se reprimiram seriam cruéis e seriam monstros e seriam mal, com certeza. Mas eu queria saber mais um pouco sobre os efeitos, né? Eu tenho muita curiosidade disso, né? O que que é a repressão? O que que não poder sair do armário, não poder estar fora, não poder ser você mesmo, não poder ser exatamente 100% quem você é? O que que isso afeta internamente? Eu acho que tem um efeito negativo, claro, para a pessoa não poder se expressar, né? Na minha experiência, eu me lembro que eu fiquei dentro do armário até, sei lá, entrar na universidade, e foi chegando um ponto assim que eu não conseguia, era muito conflito dentro da minha cabeça, que começou, eu não virei o cara maquiavélico maltratando as pessoas, né, torturando as pessoas, mas o efeito eu acho que era direcionado pra mim, assim. Eu lembro que na universidade eu perdi interesse em fazer as matérias, eu tava na UNB, larguei um monte de matéria. Teve um semestre que eu acho que eu fiz uma matéria ou duas, sei lá. Acho que uma das matérias era japonês. Foi uma das poucas que eu fazia e continuava, assim. E o resto eu largava tudo. Você acha que teve um efeito de depressor, vamos dizer assim? Ah, com certeza. Uma espécie de... Deprimir o desejo e a motivação para fazer as fazer coisas. Fazer tudo. É porque, na verdade, é isso, né? Se você abre mão de um desejo tão, tão premente, né? Que é o desejo sexual, isso gera, inclusive, agressividade. Se você não joga nos outros, né? Tem gente que faz isso. Não tem o caso do cara que entrou numa boate gay, metralhou todo mundo, e depois você não vê que o cara era gay, né? Então tem isso, né? Isso pode gerar uma agressividade, inclusive, a si mesmo, né? Mas era isso que eu ia falar, então. Porque, para mim, o Diego falou que o Phil, ele não sorri, ele não tem leveza. Ele não era, mas ele tá de luto, né? Porque o Bronco morreu. Então, assim, fazendo a análise selvagem do Phil, é tipo assim, inconscientemente, o que é que ele pensa? Será que esse cara morreu? Será que essa punição foi porque eu tinha desejo sexual por ele? Inconscientemente, né? Não tô falando conscientemente. Naquela cabeça anos 20 dele, né? Isso, exato. Então, será que, de certa forma, eu não matei esse cara com isso? Esse desejo não causou essa desgraça? Então, ele tá de luto, ele tá se punindo, ele tá com raiva do mundo, entendeu? Porque ele não é como se ele não tivesse direito de usufruir do mundo, nem de usufruir dessa sexualidade, de usufruir de nada. É um trabalho de desenterrar, que é como um pouco isso que o Cássio tá falando, né? Se você não tem a tendência de jogar no mundo o que o André falou, de jogar no mundo essa violência, você se pune, né? Então aí eu vou largar a faculdade, eu vou... Como no caso do Phil, ele dá a entender que ele fez algo parecido. Ele era um intelectual, ele tava em Yale. Por que é que ele largou tudo e resolveu virar um cowboy e ficar falando grego pras vacas, como diria o governador, né? Ele também parece ter passado por um processo desse, assim, de se punir, de abandonar alguma coisa. Quer dizer, eu preciso me punir pelo que o mundo já fez comigo. Quer dizer, é uma dupla punição, né? É um negócio inconsciente muito forte. Mas, Cássio, o que você acha que ajuda nessa e sair disso? sair desse estado de confusão, como você falou, assim. Você passou por essa fase em que foi assim, você inclusive, você perdeu a motivação para muita coisa, né? É. O seu desejo estava mitigado, assim, estava prejudicado com isso, né? O desejo em relação a outras coisas da vida, né? Mas aí teve alguma coisa que te deu um estalo e você falou, ah, não, achei um caminho que vai me permitir entrar nos trilhos disso, assim. Eu acho que se fosse comparando com o personagem do filme, né, e essa revista que ele tinha lá, que era dizer a fraqueza, como que é, um pecado, um crime, né, sei lá. Fraqueza é um crime, é. É, que acho que essa ideia que, mesmo ninguém tendo falado isso pra mim, ou ter lido em nenhuma revista, tem essa coisa meio que subconsciente da sociedade que tá assim, você tem que se encaixar aqui, e não tem muita referência gay, então, tipo, você tem que arrumar uma namorada, e você tem que casar, e isso, aquilo, e fica, mas eu não tô sentindo nenhuma atração por nenhuma mulher, então acho que não vai rolar, e eu ficava assim, como é que eu vou me adequar a isso? Então acho que isso é aquela sensação de opressão, apesar de ninguém, assim, especificamente ter me oprimido, era essa coisa assim, meio social, assim, que assim, não tem uma representação, eu não sei, eu sinto dentro de mim que eu não sou igual ao que a sociedade espera, mas então o que era para ser? Mas aí ficava esse conflito. Aí acho que o que rompeu foi quando caiu a ficha, assim, falou, não, você é assim, ponto, e você tem que começar a sair do armário para todo mundo. E aí, de repente, foi quando eu comecei a falar para todo mundo, foi tipo assim, ah, não, é normal, né? Tipo, todo mundo, ah, tá, beleza, eu já sabia mesmo, né? Aí eu, ah, ok, é normal, então. E aí, de repente, voltei a fazer todas as matérias da universidade, aí foi tudo certo. É, mas isso aí, mas aí tem um negócio histórico também, né? Talvez na época do Phil e do Peter, não teria sido, ah, ok, tudo bem, não teria sido exatamente, tão bem aceito quanto hoje, né? Mas eu acho interessante também no filme que ela não faz... Porque, assim, obviamente tem esses casos de na vida real, de pessoas dentro do armário, assim, políticos de extrema-direita, anti-gay, anti-LGBT, tudo, que de repente aparece numa orgia em Bruxelas, lá pulando da janela. Aconteceu mesmo um caso político, acho que era russo, sei lá, que tava numa festa lá na Bélgica, e de repente a polícia bateu lá e o cara saiu pulando pela janela, e de repente, ah, ok, não, realmente eu não devia estar aqui, e aí pediu demissão do carro e tal. Tem esses casos, né, das pessoas que realmente fazem coisas horríveis, anti-gay, porque são reprimidas, né, mas... eu acho também importante que não fique, que eu acho que ela faz no filme, que não fique focada assim, que a pessoa é reprimida e automaticamente ela vai ser tipo esse político ou tipo, sei lá, que, tanto que no filme eu acho que até é interessante que ela vai pro outro lado, né, que na verdade a pessoa que faz a coisa mais horrenda é a pessoa que tava mais livre, assim, então o filme era uma má pessoa, mas é um nível diferente, né? Acho que a repressão dele, no final das contas, ele não matou ninguém, né? Não, eu queria recontextualizar um pouco isso que você perguntou, para ir além desse caso específico biográfico do Phil e tal, e sim, talvez, empurrar para algo mais geral, que não é, né? Ser reprimido em geral, em qualquer sentido, né? Gera um caos interno, né? Então, o problema aí que ela está dizendo não é uma coisa específica, né, de identidade dele, mas e sim do fato de que ele está carregando um segredo, né, que ele não pode, de jeito nenhum, liberar para ninguém. Eu acho que a gente pode, se todo mundo se identificar com isso, né? Não é especificamente causa e consequência de repressão gera crueldade e tal. E talvez é mais genérico, né? É que tem um segredo lá que tá fudendo com a cabeça dele, né? Eu acho que a gente pode analisar por esse lado também, né? Então você pode, por exemplo, no meu caso, quando eu era jovem, a gente na Colômbia, a gente estava numa escola onde tinha... que era católica. E tinha que fazer... tinha missa. Tinha todo mundo ia lá de pé e blá, blá, blá. E a minha irmã e eu, obviamente, não éramos católicos. Só que eu tinha que levantar quando o pessoal levantava, eu sentava quando o pessoal sentava. Quando o pessoal fazia o sinal da cruz... E o Felipe tinha um segredo, que ele era satanista, né? Tinha que guardar esse segredo, né? A gente não era nada, né? Meu pai era meio agnóstico, assim, tinha tido religião, mas meio que perdeu. Minha mãe era mais New Age, a minha avó era mórmon, então não, cada um era uma coisa, a gente não era nada, assim. Então eu tinha que, a gente começou a, eu lembro que a gente, nessas primeiras duas, três vezes que a escola inventou de que, não, aqui tem, é uma escola católica e vai ter missa. Então eu lembro que eu levantava, o pessoal fazia o sinal da cruz, e eu fazia, assim, sem ter a menor ideia do que eu tava fazendo, né? Era completo teatro, assim. E aí eu fui pra casa, falei, eu não sei o que que eu faço, mãe, porque a gente tem que fazer essa encenação lá e tal, mas eu não sou, mas eu não quero que o pessoal saiba que eu não sou também. Mas aí o pessoal quer me dar o biscoitinho lá com vinho e tal, e que eu não sei. Então até que ela falou lá, falou com a diretora, e ela, obviamente a gente não precisava fazer, mas era, tipo, basicamente a escola inteira, e só, exceto eu e minha irmã, que a gente tinha uma licença para não participar. E era tipo, caralho, que coisa horrorosa, né? Eventualmente a gente saiu dessa escola, mas tem essa coisa, né? Você tá naquele mundo lá, onde você pode ou representar e fingir, tá tudo bem, você tá lá e não tá levantando a ondinha, ou você diz, né, desculpa, mas eu não posso estar aqui, né? E essa situação de você estar num lugar onde você não pode revelar, ou pode, mas não deve, ou é pior você revelar do que não... Eu acho que você pode se identificar com isso. Interessante que o Felipe, hoje em dia, é um ateu convicto, fortíssimo, né? Por causa dessas missas aí. Não, mas pegando esse gancho do Felipe, dessas outras repressões, assim, inclusive para a sexualidade, isso é um negócio datado, muito freudiano, mas foi uma coisa que ficou datada, né? Ninguém fala mais reprimir a sexualidade, não existe a sexualidade, né? Existe erotismos, né? Assim, nem todo heterossexual, nem todo homossexual é igual, não é uma forma. Claro. É, quem for heterossexual, que cada um tem uma sexualidade diferente, mesmo sendo hétero e gays, é a mesma coisa. Tem um amigo gay que diz que não gosta de sexo, tem amigo gay que é hipersexualizado, tem amigo hétero que é casado há 30 anos, tem amigo hétero que todo fim de semana tem que ir pra uma boate. Então, assim, que parte da sexualidade o cara reprimiu? Não dá pra... Por exemplo, ele ia lá em cima na montanha, ficar cheirando lenço e vendo revista de homem musculoso, isso é uma sexualidade que ele tá expressando. Não é uma sexualidade, né? Tem partes da sexualidade que você escolhe. Por isso que é um autor que eu esqueci já o nome dele, isso da época de faculdade, que falava de erotismo. Né? Ele preferia falar de erotismos do que falar de sexualidade, porque sexualidade parece um negócio fechado, né? Mas ninguém tem uma sexualidade fechada. As pessoas têm erotismos, né? Erotizam coisas específicas. O que eu achei bacana do filme é que o menino, ele recusa o teatro, né? O Peter, o que ele recusa é o teatro. Porque o que o Phil oferece pra ele é o seguinte: olha, se você fizer o teatro de ser masculino, se você andar a cavalo, se você fizer não sei o que, de repente a gente pode até ter uma coisa aqui. Não vai impedir você de expressar essa sexualidade. De repente a gente pode fazer sexo, né? Tem aquela cena ultra erótica. Desde que você represente. Isso, exato. Tem a cena ultra erótica dos dois, dele acender o cigarro e botar na boca do cara. E ele conta do bronco, finalmente, e o menino pergunta: ah, vocês dormiram juntos pelados? Então, assim, tem... O menino, pô, o menino é foda, né? O menino é muito mais liberal sexualmente do que ele, né? O menino joga com ele ali. E fica... Quer dizer, a gente vislumbra que eles podem ter uma coisa. Até parece que eles vão ter, né? Assim, você imagina que vai acontecer. E o menino recusa isso. Tipo, eu não quero fazer o teatro. Eu não aceito essa pantomima aqui. Eu vou fazer do meu jeito e tal. Isso do filme é muito radical, assim, e legal. Legal, chocante, né? Quando termina, você demora até pra entender o que foi que aconteceu, né? Porque não parece nem que é factível. No livro é pior ainda, é muito legal o livro, porque é só, tipo, na última página, a última fala do livro é que você vê que o menino planejou tudo. O maquiavélico, no final das contas, era o guri, né? E no livro é bem assim, no final do final, no último ponto, aí a virada. Ele que manipulou. Eu tive que voltar ao filme pra entender que foi que ele envenenou a corda. Não, e tem várias deixas, né? Você vê, ele fala do Antrax, aí tem aquela vaca morta que ele acha, aí aparece ele de luvinha pegando, quer dizer, é um negócio planejado com requintes de crueldade. E no livro é muito que parte dessa representação masculina do filme, no livro é muito evidente de que ele não usa luva pra nada. E no filme é uma passagem rápida, assim, mas no livro é bem, bem claro mesmo. Parte dessa representação desse teatro dele é que ele não usa luva, ele não toma banho, então o menino já tá ligado que ele vai manipular aquilo sem a luva. Então o menino é muito maquiavélico. Não, e tem as cenas, né, que o cara fala que o pai dele, que se matou, diz que ele precisava amar mais, que ele era muito forte, né? Que aí o Phil olha pra ele, tipo, você é muito forte. É porque o menino, ele tem... Vocês estavam falando da questão do erotismo. O erotismo do garoto tem a ver com aquela coisa do cirurgião, né? Ele, ao mesmo tempo que acaricia o coelhinho, ele tá lá fazendo uma cirurgia no coelhinho. Ele vai na vaca. Né? E tudo com luva, né? Então ele tem uma coisa asséptica em relação à sexualidade que é focado nesse erotismo mais psycho. Né? Eles são nêmeses, né? O Phil e o garoto são nêmeses, são opostos em tudo, praticamente. Esse é o faroeste do filme. Deixa eu só fazer uma pergunta, então. Vou polemizar sobre o menino. Né? Vamos falar sobre Peter. O filme, ele dá a entender de que quando... depois que o Phil morre, é como se... Pronto, agora sim, a Rose e o George podem ser felizes, a fazenda pode ser feliz, inclusive, ninguém vai ficar queimando peles e, sabe, não pode vender a pele pros índios, não sei o quê, então todo mundo vai ser feliz. Ou seja, será que a Jane Campion quis, assim, meio indiretamente, não de propósito, né, mas se você pensar bem, assim, será que o Peter, né, o menino, ele não agiu sensatamente? Será que as ações dele não eram sensatas? E tudo bem calculadas, um pouco frio, mas vocês estão falando assim da crueldade dele, de uma certa psicopatia dele, né? E de que ele é o verdadeiro monstro, mas será que ele não é um herói? Será que matar o Phil não era de fato uma coisa que tinha que ser feita? Senão a mãe dele ia morrer, né? Provavelmente. É, sim. Sim, sim. Mas eu acho que a mulher era alcoólatra mais por causa do marido do que por causa do Phil, sabe? Aí eu acho que é um ponto fraco do filme. Porque o filme, eu acho que ele entra com... Nesse ponto, ele entra com um feminismo raso. Que é tipo, vamos matar o macho tóxico que a vida vai ficar linda agora. Isso. Entendeu? Essa é a minha pergunta. Eu acho que inclusive, sim. O Plemons e a Kirsten Dunst são um casal na vida real, né? São. Mas eu ia falar que o final... Porque no livro acaba assim, né? Ele simplesmente... Você, no último minutinho, você entende que o menino planejou de deixar o cara morrer de contaminação. No filme, não. O filme é um pouco mais ambíguo o final. E então questiona isso que o Diego levantou, de que se foi, obviamente, um mero ato de pra salvar a mãe dele e tal. Porque eu achei o final um pouco mais... tem um final de que ele tá meio manipulando aquele chicote, aquela corda, ele guarda, ele vai na janela e vê a mãe chegando com o George. É meio bonito, mas ao mesmo tempo é aquela figura meio Norman Bates, né? Ele tá lá na janela observando a mãe dele, né? E diz, ah, tá tudo certo agora. Mas você não sabe, né? Será que é o George é o próximo, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que ele é o vilão nesse sentido, porque nada impede que na hora que a... Eu falei um negócio dele ser um casal na vida real, porque a Kirsten Dunst sim tá espetacular, né? Desde que ela chega lá, ela já tá até papudinha. Ela deve ter feito o method acting, devia estar bebendo todo dia, porque ela tá com a cara inchada de encachaçada. E aí o filme não constrói tão bem que ela tá assim por causa do Phil, entendeu? Assim, não ficou tão... Assim, você sabe que é isso que você tem que pensar, mas você não sente isso naturalmente. Você não chega a sentir, a se identificar com ela e sentir a opressão dele. Devia ter sido um pouquinho mais lenta esse embate entre ela e ele, né? Ela tinha que ter feito você se identificar com ela e ter um pouquinho de raiva do Phil, entendeu? Porque o Phil, quando você tá começando a ter raiva dele porque ele é escroto com o menino, ele pega o menino embaixo da asa e começa a ser legal com o menino. Então você não tem tempo de ter tanta raiva dele, né? O resto das coisas, tipo, aquele governador é um babaca completo. Então você não acha que ele tá errado de ser escroto com o governador. Beleza, ele dá um esporro naqueles pentelhos tocando piano lá no bar. Mas eu também achei foi bom, porque tava enchendo o saco aqueles caras tocando música. Então, assim, não deu tempo de você realmente ter raiva dele. Eu acho que ela tinha que ter construído, se realmente a ideia era que ele era o vilão e o menino era o herói, eu acho que ela tinha que ter construído melhor esse... Eu não sei se o livro constrói bem, mas assim, essa ideia de que ele realmente tava sendo opressivo com ela pra gente se identificar, e não deu tempo. Mas aí ia ficar muito maniqueísta, né? Eu acho que o filme ganha valor porque é mais sutil, né? Você tem assim, o vilão que não é vilão e a vítima que no final é o algoz também, né? Então tem essa mudança de posições e papéis, né? Não, então, mas é por isso que não dá pra dizer que o menino é herói, né? Não dá pra dizer que o menino é herói. O fato de ser mais ambíguo é melhor, eu acho, né? E isso tem um pouco no piano também, né? Você, lembrando outro episódio que vocês fizeram, né? Tem aquela coisa da mulher que tem aquele marido lá que comprou ela, mas ao mesmo tempo você vê um pouco o lado dele, né? Ele espiando pela janela, olhando e tal. Não é sempre 100% preto, 100% branco. Tem sempre uma paixões dos dois lados, assim, né? A diretora é muito boa nisso. Inclusive, piano, vocês sabem que o nome do piano é piano forte, né? Que é, ele pode fazer o som delicado e baixo, né? Calmo. E ele pode ser forte também, tem um som volumoso, etc. Então, por isso que eu acho que o piano para ela é muito importante, né? Nos dois filmes que a gente analisou dela. E ele já metaforiza isso tudo. Aquilo que vocês estavam falando, né? De carregar o piano. Ele é pesado e, ao mesmo tempo, ele tem a música que eleva. É bem interessante isso. Ela trabalha muito bem isso. Eu ia perguntar pro Igor, pra fechar essa discussão, do Peter, né? Você tem algo a acrescentar sobre o Peter? Como é que você vê o Peter? Não tenho. Eu concordo com vocês. Inclusive, eu já tinha dito antes, assim, o final do filme não foi totalmente satisfatório pra mim, porque eu acho que realmente ele foi, assim, ele, que eu falo, o personagem do Phil, Phil Burbank, porque eu acho que ele foi vilanizado rápido demais. Ou seja, aquele final, esse final ambiguamente feliz, que, assim, a gente pode enxergar uma certa ambiguidade dele partindo desse pressuposto de que esse menino, de fato, né, ele pode ser visto como sendo o vilão. Se a gente tem que escolher, né, um personagem como sendo o vilão da história, o final do filme é que revela que esse personagem seria o menino, né, Peter. Ele é o mais apto candidato a ser vilão da história. Mas, assim, enfim, eu acho que é um final que... Essa é uma sutileza que não fica muito claro. O menino, ele fica olhando, né, pela janela. Então dá a entender realmente que, olha, a paz voltou ao rancho Burbank porque o grande vilão Benedict Cumberbatch foi enterrado, né? Afinal de contas, aquele homem, como o André falou, tóxico, né? Aquele macho alfa, né, machão performático. E esse que era o problema. Então, sabe, matado o problema... todo mundo vai ser feliz. Novamente, a Jane Campion me decepcionando um pouco no final. Não é um final horrível, não acho o final, oh, que droga de final, mas achei, sabe, acho que o filme ele acaba fatalmente caindo num maniqueísmo raso, dentre outras coisas, não só maniqueísmo raso, mas, como o André também falou, assim, um certo feminismo raso também, né? A gente pode imaginar que talvez a causa do alcoolismo da personagem da Kirsten Dunst fosse muito mais complexo, fossem causas, na verdade, fosse algo muito mais complexo do que simplesmente Benedict Cumberbatch azucrinando a vida dela e tocando banjo junto com o pianinho dela. Mas o filme ele não explora isso. Ele não Mas explora por isso que eu não diria raso. Eu acho que raso é maldade com a coitada da Jane Campion. Eu diria que foi apressado. Porque não é raso. Assim, por exemplo, antes dele morrer, tem aquela cena muito bonita. E, aliás, o Benedict Cumberbatch realmente ali ele encaixa perfeito, porque ele só de machão é difícil, mas como ele tá meio grog do Antrax e tal, e tá com a roupa meio Sherlock Holmes, assim, com um chapéuzinho diferente e tal, e que ele fica insistindo porque quer dar a corda pro menino. Essa cena eu achei muito bonita, ele grog, dizendo, não, mas eu tenho que... Quer dizer, a última coisa que ele pensou antes de morrer foi que ele tinha que dar a corda que ele tava fazendo pro menino, que supostamente é o inimigo dele. Quer dizer. Queria deixar o legado, né? Exatamente. Então, assim, tem uma fragilidade dele que ele mostra ali. Eu achei muito bonito essa fragilidade. Tipo assim, porra, mas eu não vou conseguir... Que ele, inclusive, chora. A única hora que ele chora no filme, né? Que é quando a mulher, a outra inimiga dele dá as hides, né? O couro das vacas pro índio. Porque ele não ia ter o couro da vaca pra fazer a corda. E é o que, no final das contas, vai matar ele. Que aí o menino vai dar o couro contaminado pra ele fazer. Mas mostra essa fragilidade dele. Por isso, assim, eu não diria raso, porque tem. Mas eu acho que acabou ficando um pouco apressado. Assim, agora, depois da gente conversando, a gente vai pegando as coisas. Mas quando você assiste o filme da primeira vez, você não sente isso, assim. Não dá tempo de você perceber tão claramente essas coisas. Quando eu vi da segunda vez... Da primeira vez eu fiquei pensando também, assim, mas... Por que o menino está tão determinado assim, a matar, proteger a mãe matando o cara e tal? E aí eu acho que eu perdi um pouco dessa construção dele como o grande arqui-inimigo dele também. Aí vendo pela segunda vez, não, realmente, eu fiquei prestando atenção, assim, vamos ver. Mas aí, aquela hora que ele está na frente da casa e a mãe tá passando mal, que acho que é a única hora que ele fala assim, ah, é ele, né? É ele que tá fazendo isso com você. Eu acho que é a única dica que ele dá, assim, tipo, ah, eu preciso fazer alguma coisa sobre esse cara, porque ele tá fazendo mal pra minha mãe. Mas isso, vocês falaram, eu falei, ah, eu tenho que falar sobre isso também, eu concordo com isso, que eu fiquei pensando, quando eu ouvi da segunda vez, eu falei, realmente tá meio devagar, tá meio rápido. Mas o que eu queria perguntar é pro Felipe que leu o livro, o que que são aqueles anéis no final, que a sogra chega lá, toma aqui, esse monte de anel, oh, obrigado. O que é aquilo? Aquilo lá, eu acho que é do... Aquilo não tem no livro, mas o que eu entendi era que... Porque os pais dele têm uma aparição muito... Eles nem vão lá na casa, naquela janta que tem. no livro, é só o governador e a esposa, e mais nada, não tem os pais. Os pais são muito mencionados, que eles são chamados a senhora e o senhor, né? The old gent and the old lady. E aquele, pra mim, quando o Phil já tá morto e a mãe tá lá no enterro e entrega as joias, pra mim foi uma simbolização de que o George conseguiu o que ele queria, que era introduzir ela à família, né? E quando a mãe deu as joias dela pra ela, pra dar pros filhos, sei lá, tipo, bem-vindo à família, eu li desse jeito, né? Ah. Mas isso não tem no livro. Mas eu entendi como, por exemplo, quando a filha casa e a mãe entrega a aliança, sei lá, ou uma joia que era da mãe dela pra Nora, pra repassar pra frente, né? Pra mim foi um sinal de que ela foi aceita na família após a morte do Phil. O Phil era o único obstáculo, né? Só estranho porque era um monte de anéis, né? É a senhora dos anéis, né? Ela chegou tão aqui, né? É porque o Phil tem aquela, eles são super rústicos no estilo de vida, especialmente o Phil, mas eles são super milionários, né? Então, quando a mulher chega com o anel, é um quilo, né? Toma suas joias aí. Queria perguntar, mudar um pouco o rumo da discussão, pra a gente precisa falar daquela cena que o Peter, né, o garoto e o Phil estão olhando pra montanha, né? E o Phil pergunta pra ele, o que você vê na montanha? E aí, imediatamente, o Peter responde, eu vejo um cachorro. Com a boca aberta, assim, de forma ameaçadora. Né? Então, e, nossa, você viu rápido. Você tem esse... Caramba, você acabou de ver isso agora? Você viu imediatamente, fico impressionado com isso. Né? E isso remete ao tema do Salmo 22, né? No final do livro, no final do filme. O Salmo tá lá escrito. Que dá nome ao filme, Ataque dos Cães, em português, The Power of the Dog. Em português é salva minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Em inglês é deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Então essa passagem é lida no filme, mostra no filme, no final do filme. Isso remete a essa cena que eles estão observando a sombra de um cachorro na montanha, né? Que realmente, se você vê bem, tem lá uma sombra exatamente de uma cabeça de um cachorro, né? Com a boca aberta. O que é isso? O que significa o cachorro no filme? O que significa my darling? Isso na Bíblia, é o rei Davi falando, né? Rezando. Inclusive é o trecho do rei Davi que Cristo usa na cruz, né? Esse capítulo começa com Davi perguntando, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Que aí Cristo na cruz, quando está sendo crucificado, ele menciona. Ah, é? Nunca soube disso, cara. Plagiou o rei Davi, então, né? Plagiou Davi. Ele é filho de Davi, pô. Ele é parente, não é plágio, não. Mas ele se tanto que a galera confunde, né? Porque ele fala, Eloá, Eloá, não sei o que, Sabactane. E aí o pessoal acha, ele tá chamando Elias, mas ele não tá chamando Elias, não. Eloá é Deus. Mas o cão dessa história são os inimigos, né? Ele tá falando, ele usa cão, depois ele usa ox, né? Ox é o quê? Sei lá. Eu pesquisei, eles mencionam vários animais diferentes. Isso, assim. Os inimigos são isso. Aí depois tem a espada, tem várias metáforas de inimigo. E muita gente fala que é uma profecia, na verdade, né? Porque Davi não morreu desse jeito, né? É Cristo sim, então é como se Davi já estivesse profetizando o que ia acontecer com Cristo e tal. Então assim, o que eu achei dessa parte é o cão também é o demônio, né? A gente fala, inclusive, no Brasil, né? O cão. Tem um francês muito bom, René Girard, que ele tem uma definição ótima de Satanás, né? Que ele diz que Satanás é o mecanismo do bode expiatório, né? Quando você, a sociedade, enfim, quando todo mundo se junta para escolher um bode expiatório e sacrifica esse para manter a paz da sociedade, esse mecanismo é o que ele chama de Satanás. E que é um mecanismo histórico, sempre foi assim, você pega as histórias antigas, sempre se resolvem desse jeito, sempre no final, todo mundo se junta, mata uma pessoa e resolveu o problema. E para ele, Cristo é o cara que rompe com essa estrutura, né? Ele derrota Satanás assim, porque pela primeira vez a história é contada do ponto de vista do bode, né? É contada do ponto de vista do sacrificado, do sofrido. Enquanto desde sempre a coisa era resolvida com todo mundo se juntando e fazendo um montinho e escolhendo alguém pra ser o vilão e destruindo, Cristo inverte isso sendo a vítima e virando o herói. Então o que eu achei, não sei se intencionalmente, possivelmente não, mas o que eu achei interessante é tipo, deliver me, né? Me livra dessa necessidade de cumprir um papel social, entendeu? Me livra desse mal, nesse sentido de ter que ser alguma coisa. Porque o menino rompe completamente com esse estereótipo, né? Ele não aceita ser o que tem que ser. Ele mesmo escolhe. E ele livra a mãe também, porque a mãe tá com essa, né? A mãe vira meio que uma pária social, né? Ela não se encaixa, ela não consegue tocar o piano, ela é a pobretona no meio dos ricaços, Deus. É, ela vira meio que essa figura escanteada, né, isolada e discriminada e tal. E ele, de certa forma, liberta ela do cão, né? Que seria no caso, seria o Phil, que representa tudo isso, né? Que é o cara que tá oprimindo ela e tal. Pelo menos o que eu consegui imaginar foi isso, assim, que o cão, esse o inimigo, essa coisa que tá correndo e tal, tal, tal, e o menino vai lá e consegue... Agora, é irônico porque, no caso, ele tá se identificando com o papel de Deus, né? Que é um pouco... Ele se identifica um pouco com esse papel, né? Ele tá lá matando os bichinhos, vida ou morte, abrindo o bichinho e tal. Então, assim, reforça que o menino é meio vilão, na verdade. Faz muito sentido, né? Todo mundo tá de acordo com essa interpretação do Gustavo? E por que só os gays veem o cachorro? Ué, tem isso, né? É, tem uma hora no início do filme que ele fala, o pessoal fica, o que, que é isso que você tá vendo? Ah, você vai ver quando você... Os peões ficam lá tentando entender o que ele tá olhando, e ele nunca fala, né? É. Que é um sinal de erudição pra ele, né? Você tem essa sensibilidade de identificar o cachorro. É, ali, de ver além, né? A montanha é onde eles vão lá em cima pra tomar banho pelado. É onde ele foi com o Bronco pra dormir peladinho, abraçado. É, o perigo tá lá, né? É onde tá a vaca morta depois, né? Né? O perigo do desejo também, né? É, porque o garoto, quando você fala da questão aí do versículo, é um salmo, né? O garoto, ele ao mesmo tempo tá libertando a mãe do inimigo, do cão, e ele tá libertando ele também, porque ele poderia ser seduzido pelo Phil, né? Ele poderia viver uma relação amorosa que talvez ele também não... Ele tenha medo daquilo acontecer. E ele podia ser seduzido pelo Phil a se encaixar na sociedade, a aceitar esse papel e essa representação do machão. E aí acorda, né? Porque a corda que ele trança é também uma forma de prisão, pode aprisionar, né? Enfim. É o que você falou, né, Gustavo, mais cedo. Ele esconde a corda, ele põe pra baixo da cama, né? É, tipo, fica lá. Mas acho que o menino não tinha nenhuma possibilidade dele ter alguma coisa com o Phil. Ele já tinha um namorado, não tinha? Ele menciona, ah, eu tenho um amigo lá na faculdade. Fiz amizade com o menino lá. Ah, eu não reparei essa parte, não. E a mãe pergunta, por que, é que você não trouxe ele? Ah, não, eu não quero que ele conheça, né? Assim, eu não quero que ele... conheça o Phil, praticamente. É, o menino já tinha o caminho escolhido, né? Ele era muito certo, né? Ele quer ser cirurgião, ele tem esse amigo. Tipo, não preciso me sucumbir a esses cães aqui, né? Não, na verdade, uma coisa que a gente tá deixando passar, assim, sem nem entrar, não sei se o livro entra, mas assim, o pai se enforcou, né? E o menino foi que achou o pai e cortou ele da forca. Né? E o pai era cachaceiro, né? Eu li isso num fórum, se tinha algum sinal de que o menino tinha alguma coisa a ver com a morte do pai. Mas no livro, pelo que eu entendi, não. É, foi suicídio mesmo, né? Mas no filme é ambíguo. No filme é ambíguo, porque o cara pergunta se o pai era cachaceiro. Ele fala, era, até o final, ele sempre foi caixa-tipo, então ele era um cara abusivo. E o pai dizia que ele tinha que ser menos forte. E ele foi que encontrou o pai e coisa, né? E depois no final ele olha pro cara dando um beijo na mãe e depois olha pra corda, assim. Tipo, é, qualquer coisa a gente resolve isso aí também, né? Nada que não dê pra resolver. Mas eu achei interessante essa coisa essa sacada do Cássio, assim. Realmente, só os gays é que veem o cachorro lá, né? Por que, porque isso combina com o que você tava falando, né? De que o inimigo, né? Os cães, né? O que eles querem que serem delivered, né? O que eles querem se libertar é de ter que cumprir um papel, de ter que ser uma coisa, né? Que todo mundo espera, né? Que a sociedade espera. E que os gays veem claramente isso, né? Porque eles exatamente, os cowboys que nunca veem nada, né? Tem a questão da erudição também, né? Que não tem educação formal, que não tem a sofisticação, né? Não tem a sofisticação de perceber simbolismos, né? De metáforas e tudo. Mas também tem isso, né? Eles não precisam cumprir, eles já estão perfeitamente ajustados e cumprindo no papel que se espera deles, né? Eles não têm esse conflito. Igual. Então, o cachorro realmente é o símbolo de um conflito, né? Mas eu também posso... Será que eu posso também ver que o cachorro é um... Simboliza um pouco esse lado instintivo? É meio id de você querer consumar a sua sexualidade? Você, sabe? Será que também tem isso? Eu acho que sim. Aí pega o negócio de a montanha ser o lugar onde eles vão pra tomar banho pelado, onde o conflito sexual tá mais forte, onde ele se esconde pra ver revista de homem musculoso, é onde ele dormiu com o Bronco. Eu acho que quando sim. O desejo fica mais premente, né? É na montanha, né? É quando o cachorro começa a latir forte mesmo, né? Também podia ser isso. Porque, calma aí, essa questão deles verem isso, tem uma função no filme que é criar uma identificação entre eles, né? Tem algo que os liga que tá além daquilo, que as pessoas veem. Também tem isso. Ah, outra coisa que... O importante que vocês não mencionaram, qual é a simbologia do bambolê? Aquela hora que o menino fica com raiva, vai lá pra fora, aí passa uma mulher, olha pra ele. que é isso? O que foi aquele bambolê? Mas isso eu achei ótimo pra construir a imagem, né? Porque você nunca imagina que aquele menino vai ser um assassino cruel e maquiavélico. Bambolê. Não é porque o menino que se irrita, que quando tá irritado vai fazer bambolê do lado de fora. É a cena engraçada, né? Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Foi uma discussão excelente. Acho que a gente conseguiu... Uma pena que a gente não tem muito tempo, né? Não dá pra ficar 2 horas, né? Senão fica muito longo, mas acho que a gente conseguiu tocar nos principais... esmiuçar, né? Os principais pontos do filme. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Próximo filme vai ser A Crônica Francesa, The French Dispatch. Que vai ser lançado agora semana que vem em vídeo para a gente poder baixar e assistir. Filme super lançamento, novíssimo, novo filme do Wes Anderson. Não perca, né? Se você, especialmente se você é fã do Wes. Um abraço para todo mundo. Foi ótimo, André Vicente. Um abraço, gente. Até o próximo episódio. Espero que aproveitem esse. Felipe Sobreiro. Falou, galera. Igor de Campos, doutor Emeritus. Até mais, gente. Sempre um prazer estar aqui. Um abração. Gustavo, muito obrigado pelas interpretações, pela conversa. Valeu demais. Valeu, até o próximo programa, então. E Cássio, só Cássio, apenas Cássio, né? Muito obrigado pela sua presença, foi excelente, a gente se divertiu muito, adoramos. Obrigado pela leveza, pela inteligência, foi ótimo. Obrigado, gostei muito, obrigado pelo convite. E boa noite, bom dia, boa tarde, onde vocês estiverem ouvindo. Tchau. Falou, galera, um abração. Foi editado por Thiago Vergara.